eu chego em B. Tiozão e a pimentinha é como? Pode largar, meu, é sucesso. Sorta, meu patrão, assim, ó. Bigode fine, cabelinho na égua. Bigode fine, cabelinho na égua. Bigode fine, cabelinho na égua. Bigode fine, cabelinho na égua. Tá solteira, tô solteiro. Tá solteira, tô solteiro. Tá solteira, tô solteiro. Tá solteira, tô solteiro. Tá solteira, tô solteiro. É assim, ó, assim, assim, assim, ó. Daquele jeito. E é com amém.